voo na 715, chame Recife, 260, TR-288. 260-288, voo na 715. 2 a bordo, 283, é o que estou alterando Natal, uma Lima para o Tacão. Ciente. Solo Federal 9970, teria nossa autorização. Federal 9970, só um instantinho, cópia para a Teresina. Guarda, está livre, tá? Tapsa 6570, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1020, bom voo. Pátio Índia Alfa, 1-8 meia dúzia, é com 1020, tapsa 6570. Controle, quando possível, Pro 300 para a Rádio 290 Salvador, para mais Serra Golfo. 08720, decolagem pistão no 0, vento no 40 graus, com no 5 nós. Decolagem da 10, iniciando na 07. O trip 55 no 4, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado, aliás, mantém a cabeceira no 0. Senta após a rolagem do Gol, ali mantém o trip 55 no 4. 9087, decolado aos 1-1, controle 1-2-0, decimal 8. 208, obrigado, 9087. 087, faça 2000 na sua escuta. Com 9087, contato radar, voo 390, seja conforme autorizado. Conforme autorizado, 390, com 9087. Sete, trip 554, chamado mais um minuto para decolagem. Ok, guarda. Autorizado, decolagem pistão no 0, vento no 30 graus, com no 4 nós. Sente livre decolagem por trip 55 no 4. Cruza Max Serra Golfo, está efetuando um leve desvio à esquerda da rota. Posteriormente, retoma a prova do destino. Sente Max Serra Golfo. Cancela o instrumento, nível final 085 para Max Serra Golfo. Max Serra Golfo, modificado ao Zuna 014, autorizado a estação 085, que negamos a 020, condições ótimas. Sente. Quando possível, faça o seu estimado para pouso, Max Serra Golfo. Ao 11, 10. 11, 10, seguinte. Time 514, decolado 014, controle agora em 120, decimal 8. 08, 5514, pode ir, obrigado. Pode checar com o 570, estimado para decolagem mais 5 minutos aqui. Okay? Tráfico antecedeu, está fazendo perfil da mesma saída e performance inferior do senhor, ok? É possibilidade de outra subida para o ápice, né? 57. Confirme? 5427 no transponder. Autorizado 13 a nível de voo 360, decola da 10, com curva esquerda, perfil da subida será Momo, transição Cogbo, aguardando autorização do ponto do centro para voar direto Teresina. Controle será 120, decimal 85427, eu transpondo. Correto, parte 3, chama pronto para o inspecionamento, o sideral 9970. Chamará pronto, o sideral. Salvador, boa dia, 35514. Decolou a saída Puka. Gol 607, copiou o controle. Afirmativo, na última resistência agora 251, alterando 3365, gol 607, bom trabalho. 3325, graças. 3325. Trip 5514, contato radar, subo nível de volta 150, saída Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 5514. O 570, estou voltando. Escuta. 78, recordação com controle, o mesmo não autorizou não. Ok, o senhor vai aguardar a chamada agora mais 3 minutos. Voei Aracaju. Direto Aracaju, 5514. Solo Salvador é o Rio, 5973. Temos a informação Lima para cópia Recife. Rio 5973, bom dia, informação Lima confere, Recife autorizado nível 3, 10, via Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puka, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5416 no transponder. Autorizado 310 para Recife, via Peruísque 58, decola da 10, Puka, transição Caju. Saída 20 decimal 8 e no transponder 5416. É o Rio 5973, parte 3. Correto, apenas confirmando curva esquerda após a decolagem no parte 3, chama pronto para o inspecionamento Rio 5973. Curva esquerda após, chamarei 5973. Contato, informou que o senhor pode decolar mantendo pro até o 060. Pode prosseguir com o perfil da Puka. O senhor prefere ou espera mesmo? Faltando 1 minuto e meio para decolagem. Preferimos decolar mantendo a reta. Sente, alinhar e decolar pistão no 0, vento no 30 graus com 11 nós. Mapa secado 6570, autorizado alinhar e decolar mantendo a reta. 3365, certo? Iniciando. Quem? 3365, iniciando a decolagem. 140 graus, 11 nós agora. Decolador de 2-0, mantendo para o hotel 060, pode prosseguir com o perfil da PUCA. Controle agora em 120 decimal 8. Zero cruzando 3000 para 350, mantendo a reta após a DEP. Abre 6570, contato radar, mantenha para o hotel 060, pode prosseguir de PUCA. Mantém 060, pode prosseguir de PUCA, 6570. Salvador, Papa Tango Zulu. Salvador, TAM 3153, no gate 3, para puxa, acionamento. TAM 3153, 62 autorizado, reporta táxi. Vai reportar para o táxi, 3153. Mike Serra Golf, mantenha-se em condições visuais para servir de formação de voo leste, chame Recife 260, tem 288. Agora Recife 260, 288, grato, até o retorno, bom dia, bom trabalho. Renato, bom dia. Salvador, Azul 42 Alô. Azul 4208, Recife 370, informação em curso a Lima, copia? 370 com a Lima, copia. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8 e aciona 5443 no transpondo. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58, decola da décima na curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1208, transponde 5443, azul 4208, ponte 3. Correto, no portão 03, chama pronto para o espécionamento azul 4208. Camarão 4208, obrigado. ...670, chame Recife, 12685, alterne 1, 2, 5, 1, 2, 5, alterne 2, 5, 4, 5. 12685, alterne 2, 5, 4, 5, 670. Controle Salvador, um bom dia, Oceaner 6200, sem informação Lima, perdeu contato com o centro Recife. Oceaner 6200, aciona a identificação, desça para nível de voo 140, chega na Mari. Chegada Mari, desce até o nível 140, informa que perdeu contato com o centro Recife devido ao forte chave de ponto. Ponto espera da 1-0, ponto espera torre em 1, 1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste 1-0, 2-0, morro. Vai cruzar a via parte principal, Índia, Alfa, ponto espera 1-0, vamos entrar 2, 102, decimal 6, ajuste 1-0, 2-0, 3-1, 5-3. 00 autorizado para hoje. M200, vou Itap. Itap, ok. Direto Itap, M200. Salvador, Sideral 9970, puxe back, acionamento. 9970, no passe 3, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, Sideral 9970. Salvador Ground, American 980 on gate 11, ready to push with Lima and clearance. American 980, Lima Information, Recife, flight level 310, via Upper Risk 58. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puca departure and Caju transition. Salvador departure frequency 120.8 and Skulk 5435. This is American 980 for IFR to Recife, runway 10, the left turn to Puca, a rocket to depart, or say a rocket transition, 120.8, blocking 5435, and flight level will be 310. May 3, estiver presente. 355-514 Chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2685-1245, onde? Obrigado. Xanema 200, desça para nível de voo 050. Prossegue a descida até o 050, Xanema 620. Papapapá, Mike Flash, eu venho mantendo o sobrevoo próximo a Ondina. Gente, Mike Flash, eu. O Xanema 200, desça para 2000 pés, QNH 020, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2000 com 1020 para reportar estabilizado, Xanema 620. Salvador, bom dia, TAM 3153, ponto, perdão no zero próximo. TAM 3153, autorizado, alinhar e decolar pistão 1-0, venha turno a 30 graus com 1-2 nós. Decolagem, TAM 3153, pistão 0. TAM, desça para 4000 pés, QNH 1020. E desculpa para 4000 na mão, 1020, adicionado. Papa Tango, Mike Eco Delta, sem identificação. Trípode 5-3 na meia, número 2 na aproximação. Pode voar, toque. Papa Tango, Mike Eco Delta, 73 milhas, sudoeste de Salvador, contato radar. Mantenha nível de voo 130, voe Mari para chegar na Mari. Reporte para descida. Xanema 200, confirme sua velocidade. 300 nós. Sete. Okay. 5316, confirme sua velocidade. Mantendo 290, 5316 na meia. 5316, mantém chegada. Sideral 9970, está com 2 a bordo. 3 horas e 45, alternando sonos. 9970, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8-6-12, com ajuste 1020, um bom voo. Sideral, sente, obrigado. Próxima, Maralena. Gente, aposta para o regresso. Vou tentar para o regresso, Romeu. Polícia 3153. TAM 3153, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Após 2000 pés, está autorizado voar direto da EL. Após da EL, lê da Pazeta Bridge. Vamos alta após 2.000 pés da Euler da Street. American 980, taxi, Alpha 11. American 980, could you confirm people on board? 111, American 980. Taxi via Maple, after taxi India, and now from two hold points, runway 10, hold points tower 118.6, 181020, American 980. And the whole point for runway 10 on contact tower 186 and 1020. Thanks for the altimeter American 980. Panamá 200, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, vai reportar estabilizado no localizador, 6200. Mike Eco Delta, desça para, 4.000 pés, Renegão no 020. Nós com 10 de nós. Sideral, a linha e decola. Decimal 8, a torre 118, decimal meia dúzia e aciona o padrão 0125, Mike Eco Delta. Informa que a Foz da Mar vai manter a proa a 10.3 da afirmação. 10, 5, 3, 1, 6. Correto no pátio 4, já possui POB? POB, acionamento táxi de decolagem agora com a torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 1020, um bom voo, Mike Excel. TAM 3486, essa é a notificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 130, que negar no 020. Que negar no 020, desça para 130 na Mari, TAM 3486. Mas Juliette Romeu, reporte através do Parque do Sul. 9970, decolado 237, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, sideral 9970. Responde, eu não recebo mesmo. Controle de Salvador, bom dia, sideral 9970. Vai apontar o regresso e vai manter a Ondina na linha do litoral, ok? 77, responde, Mike Juliette Romeu. Tá checado, modo Charlie, tá mantendo 307 sobre o Mike. Tá tudo ok, tá? 7, não recebo modo Alpha nem Charlie, Mike Juliette Romeu. Recebe agora? Sideral 9970, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da Momo. 360 na Momo, Sideral 9970. 35396, desce até 3.000 pés, que é negar no 020. 3.000 no 020, tanto que a paz da mão vai manter a proa 1.135. 7.5396. TAM 3153, voe direto grid e chame centro Recife, frequência 125.